dentro da lei, exercendo meu direito, liberdade de expressão, onde o escudo é o peito. Sem arma de fogo eu vou, jogo o jogo, otário ou esperto, não interessa, eu não sou bobo, eu tô ligado nas falcatruas do sistema. Quem bola o plano e se adianta, e quem só nos dá problema. Violência, droga, abuso de poder, é fácil pra cair, é difícil pra vencer. Por quê? Nem tudo na vida é como a gente quer. Nessa escola sem livro, anjo caído não paga migué. Quem sabe, sabe, faz, não deixa cair, ó nós aí. Manifesto Itajaí, remando contra a corrente, andando contra o vento, sem lenço, sem documento, mas com Deus ainda é tempo. Pô, caminho lado a lado com a loucura e na cabeça, tenta fugir de errado é uma tortura. Trilho meu caminho refazendo onde eu errei, Deus que me perdoe, se é assim eu vencerei. Porque quero amor, mas puro e sincero, recomeçar quem sabe pra chegar eu acelero. Aprendi e quero compartilhar, pode ver que é bem-vindo quem tem algo pra ensinar. O campo de concentração na mente a luta é braba, manchete de um crime eu não quero ser a capa. Mente perturbada, noite sem dormir, sucesso tem pra você e tem pra mim. Lutando pela paz só mais um louco, plantando a semente da sabedoria um dia após o outro. Eu vejo o mal dentro do bem, e às vezes certo no dito errado. Vai além da ignorância da sociedade, e a maioria morre pensando de que valeu nada a sua vida. Noite fria, quem não lembra das antigas de euforia, baladas, mulheradas, citas erradas, correria que hoje em dia pra mim não dá mais clima. Quero ver o sol e agradecer o dia, tropeçando e levanta pá na cara. Mas aí o erro é o caminho pra vitória, ouvindo o time e o sentimento se abala. Mas são exemplos, ensinamentos pra não cometer falha. Fazer música o nosso refúgio, nosso sustento mental pra viver nesse mundo. Mas o maluco Ney também tá aqui, revoltado, cabreiro, escorpião, diz aí. Solidão, algo triste que eu sinto na pele, desigualdade, humilhação, aqui se prossegue. O moleque vê no tráfico dinheiro fácil, mas não imagina que por trás pilantra é mato. Vem procurando seu respeito pela quebrada, vai crescendo admirando a rapaziada. Um corre aqui, outro ali, vai se formando, na vida louca da favela ele vai levando o respeito conquistado entre os demais. Com 15 anos sonha alto e quer mais. Escola sem livro, formado com a nota 10, dinheiro no bolso, pistola na cinta e mulher aos pés.